Faz o povo delirar, bota pra quebrar. Rômulo Mega, vamos detonar. E faz o povo delirar, vamos detonar. Rômulo Mega, bota pra quebrar. Ele tá tocando por aqui. Vai DJ, mete ficha aí. DJ Alan, o respeitado de Mojo.